Eu pensei que tivesse levado porrada. Programa Paracatuzum. Hoje é 18 de novembro de 2009. No entanto, esse programa de hoje eu gravei a semana passada. E vocês vão ouvir agora um pouco da arte visual feita em São Paulo, em Berlim, com Carla Forcinetti. Depois, a volta, né, do grupo Folia da Arte, que esteve em Cuba, com a Patrícia. Na sequência, vocês vão ouvir o Joe, o Escrivão, que vai falar um pouco sobre o ensino médio. E depois, Edson Forsato, professor da Unesp de Araraquara, comenta um pouco a universidade, a formação dos professores, inclusive a saia justa entre a aluna lá na Uniban. Tudo bem, Carla? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Quem que é a Carla? Conta pra mim quem é a Carla. Eu? É. Ah, eu sou uma garota latino-americana. Bom, Carla, boa tarde. Nem cheiro, nem sabor, mas fala, querida. Legal. Bom, Carla, diz aí, e o que que tu faz da vida? Se você é artista plástica, mobilizada, articulada pelo mundo inteiro, né? O que que é isso? Como é que tá essas artes visuais, né? Artes plásticas não, artes visuais no Brasil hoje. Ah, ela tá precisando de cuidados, viu, meu querido Elvio? Por quê? Tá precisando de cuidados. Eu acho que de todas as artes, os segmentos de artes, as artes plásticas, as artes visuais são a mais deficiente, sabe? A gente faz muito pensamento nesse sentido, porque que as coisas são assim, as artes visuais sempre é mais prejudicada, talvez seja porque o artista plástico é um indivíduo, né? A gente não é um grupo. Como que é isso? Então, traduz. As artes visuais, o artista plástico é um indivíduo, é único, né? É um trabalho muito introspectivo, não é um trabalho em grupo. Caiu. E aí o artista é muito sozinho. Você acha que o artista atua sozinho? O artista visual, né? O artista visual normalmente tem um trabalho solitário. É introspectivo, é no ateliê, é sozinho. E por que não? Esses grupos de rua, né? Esses grafiteiros e tal, que estão conseguindo um espaço muito bacana agora no panorama das A gente tinha visuais, Na década de 50, a gente tinha algumas, 60, né? A gente tinha algumas figuras com, por exemplo, o Grupo dos Onze, que tinha sempre, né? Porque também tinha um pouco a coisa do bojo político, né? Da articulação política por trás. Por que que você acha que hoje não rola mais isso? Não tem uma mobilização política, ou seja, não tem alguma coisa em comum que faça com que esses artistas plásticos, os artistas visuais se juntem? Eu acho que não. Com o próprio pensamento da arte, sabe? Com o próprio desenvolvimento de uma linha de pensamento, sabe? Existem escolas, né, de formação de artistas. Então você vê um artista da ECA. Você consegue identificar um trabalho de um artista da ECA e um trabalho de um artista da FAP, por exemplo. Essa distinção ela talvez seja visível, mas mesmo por uma linha de pensamento, de formação, não por se assemelharem a uma ideologia em comum, ou política, ou social, ou seja lá, né? Pode terminar. Eu acho que essa geração não tem essa... Não tem mais isso em comum, sabe? Acho que a gente não tem essa formação. Não tem mais essa preocupação, não. Não tem um pouco essa coisa do jogo de cada um por si e tem a sorte de quem for melhor, é isso? Não. Você acha que existe alguma, em algum momento, alguma possibilidade de alguma coisa coletiva, de rede? Eu acho que eu acho que o trabalho do artista plástico independe do grupo. Eu acho que é mais por aí. Porque mesmo um grupo de teatro, um grupo de dança, eles não têm, talvez, uma ideologia em comum de política, de social. Talvez não seja isso que os fazem grupo, né? Acho que talvez seja mais a necessidade de existência. Né? Teatro não se faz sozinho, né? Precisa de um grupo. Então eu acho que é mais por aí. Eu acho que a ideologia política que você salientou, que existia realmente na década de 50, assim, que inclusive unificava as artes, né? A poesia, as artes plásticas. Existia esse ponto em comum, essa intersecção entre as artes, né? Eu não vejo isso acontecer assim com tanta clareza ou frequência agora. Eu acho que cada grupo procura mesmo uma linha ideológica para seguir. Mesmo os grupos de teatro são distintos, né? Existem vários grupos de teatro com linhas diferentes de pesquisa. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que a necessidade de existência de um grupo ou mesmo do processo solitário, que é o processo que o artista plástico ele desenvolve. Me diz uma coisa, Carlota. A gente está dentro de uma rádio, né? Quer dizer, as pessoas estão ouvindo, não conseguem ver o seu trabalho. Se você pudesse conseguir falar um pouco, sim, para tentar imaginar que tipo de trabalho que você faz. O meu trabalho clássico. Isto. Ele É complicado. Não, a minha defesa de mestrado, por exemplo, é em cima de livros de artista, né? Então, é um segmento, digamos assim, não é correto dizer, mas grosseiramente, para ficar mais claro, né, para quem está escutando, é um segmento dentro das artes plásticas. E um desenvolvimento de pesquisa, né, que chama livro de artista. Livro de artista de série de livros. Livro de arte é um livro sobre um artista, né, ou sobre um grupo, ou sobre arte que tem fotos. Né, um livro de arte. O livro de artista já é um caderno de viagem, já é uma coisa mais introspectiva. Imagina só, a gente está falando da introspecção das artes plásticas. O livro de artista é ainda mais introspectivo, porque é um processo também muito solitário, né? Esse de ler, né? Você lê sozinho, você abre um livro só para você ler em voz baixa, né? E eu acho que o meu trabalho nesse sentido é bastante solitário mesmo. Ele é feito para uma pessoa, não dá para expor um livro, né? Talvez você escolher uma página para expor, mas um livro é bem. Então eu me aproprio de livros antigos e faço intervenções, né, neles, E como faz para ver isso? com pintura, desenho, pintura, colagem, e transformar num objeto de arte. E como é que faz para ver esse trabalho? Esse trabalho está no meu ateliê. Eu estou participando agora de Brasília, da Segunda Bienal de Brasília, tem um livro lá exposto, tem duas ou três colagens, ainda estou escolhendo quais vão, mas é um trabalho que é difícil de eu expor. Porque Não tem site, não tem nada dessa linguagem virtual que as pessoas possam entrar, não tem nada disso. Ah, sim, tem alguns blogs de revistas de arte. Por exemplo. Se colocar lá Carla Forcinelli no Google, Carla Forcinelli, tem alguns links com alguns blogs de pessoas ou blogs de pesquisa. pesquisas, né? Porque eu acabei fazendo pesquisa acadêmica, então se procurar lá a Carla Fortinetti dá pra ver assim, alguma coisa. Eu particularmente, não é uma coisa comum entre os artistas, mas eu tenho muita dificuldade em expor meus trabalhos, né? Por quê? É realmente um processo muito íntimo, eu acho que eu vivo com as artes. São diários, né? São livros, são diários. Eu tenho uma resistência, uma dificuldade em expor, né? Isso não é comum entre os artistas plásticos, muito pelo contrário. Né? Eles são bastante exibidos, meus amigos. É, pois é. O problema é em expor, em mostrar, o que eu acho fantástico, maravilhoso, só uma conquista. Né? Para mim, no meu processo, é uma conquista. Eu preciso conquistar isso. Tá legal. Queridona, obrigado pela participação. Então, hoje é quarta-feira. Imagina, foi um prazer. Tá bom? Hoje é quarta-feira. E aí, quarta-feira da semana que vem, tá hoje. Tá. E então, aí a gente depois vai estar aqui pelo www.radio.fiscar.br, tá bom? Muito aí, obrigada, você... Falou, querido. E você quer falar mais alguma coisa importante? Não, não, eu não tenho essas coisas importantes. Então tá bom, querida. Um beijo enorme, obrigada. Tchau, tchau. Paracatsu. Ah, já estou gravando, então. Olá, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá a vida? Bem, chegando de Cuba. É. Chegando de Cuba? Chegando, o que você vai fazer em Cuba, Patrícia? Nós fomos participar da 13ª edição do Festival de Teatro de Havana. E chegamos ontem. Nós quem? Nós, o Folias, o Folias. O público deve estar imaginando assim, sim, nós quem, cara? Para sim, ver. o Folias com o espetáculo Oresteia, o Canto do Bode. É? Que estão... lá era Orestíada, El Canto del Chivo. E como é que foi a viagem? E foi muito bom, assim, a gente foi preparado. Bom, primeiro que Havana é tudo que todo mundo diz. É uma cidade deliciosa, maravilhosa, com um povo lindo, feliz. E um povo que passa por dificuldades, mas que sabe por quê? Não. Não, sabe, eu tô dizendo, o povo sabe por quê. Ah, o povo sabe por quê. Exato. Tá, então eles... Tem motivo. Tem motivo e eles enfrentam tudo com bravura. Mas saindo de lá a gente fica meio temeroso do que isso vai acontecer para frente, do que pode vir. O espetáculo lá foi muito bem recebido. Como que rolou o convite para vocês ir para lá? Olha, já havia um desejo nosso muito grande de ir, até porque o Maia, nosso companheiro, né, que se foi em abril, o Reinaldo Maia já é muito amigo de Cuba, é muito amigo da Casa das Américas, sim, lá em Cuba, participou do júri de um concurso de dramaturgia que a Casa das Américas realiza. Então já havia assim, essa aproximação. E aí a gente conseguiu, depois de ter ido para Portugal também com Oresteia, a gente teve algumas indicações do Mário Rojas, que nos indicou para o Festival de Havana, o Dardo Delgado, do grupo El Galpón do Uruguai, que também é muito ligado ao movimento de teatro latino-americano, porque o Brasil é meio apartado, né? O Dardo Delgado do El Galpón assistiu... Apartado por quê? Como você disse? Que apartado em que sentido? Porque a gente está voltado para essa coisa do nosso mar ali, a gente está voltado para a Europa, né? A gente se acha diferente e melhor, e também por causa da língua, talvez. Então, a gente não tem o intercâmbio com a América Espanhola que eles têm, entre eles. Tá. Eles se conhecem muito mais, se frequentam muito mais, fazem um intercâmbio muito maior do que o Brasil com eles, né? Então, por exemplo, é mais fácil para a gente ir para Portugal do que andar pela América, sim, Latina. Foi a primeira vez que a gente conseguiu, de fato, isso, e era um desejo muito grande do grupo. E vocês, quanto tempo ficaram lá? Nós ficamos lá 11 dias, e foi muito legal, porque é uma população muito instruída, que fala da história do seu país e da história do mundo com muita propriedade. Então o Oresteia foi muito bem recebido, muito entendido por todos. Nós tivemos uma crítica muito legal e a gente tem assim, o prazer de estar também no Ograma, que é o O jornal. Exatamente, é o jornal oficial do Partido Comunista, é o máximo, né? Ainda mais para vocês, né? Ainda mais para gente. Com certeza. Então agora a gente está chegando aqui, voltando para casa. Aliás, continua... vocês estão apeando do avião nesse momento. Exatamente. Né? E a maior ironia, isso eu tenho que dizer, é que a gente foi para Cuba sabendo de todas as dificuldades que eles vivem, né? De uma cidade mais escura, bom, racionamentos, etc. E de repente a gente chegou e não tomou banho quente em São Paulo. Porque a gente chegou e teve um apagão. É uma ironia absurda, né? Tá. Agora me diz uma coisa, Patrícia. Você é aqui do interior de São Paulo, não é isso? Eu sou de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Você começou a fazer teatro em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão. Na verdade, eu sou paulistana, mas vivi muitos anos em Brasília, porque meu pai era funcionário público. E depois eu fui para Ribeirão Preto e me sinto de Ribeirão Preto, assim, tá. Do interior. Até porque a família é toda de lá. Comecei a fazer teatro lá, amador, e aí vim para cá tentar a vida no teatro, porque São Paulo é... Quanto tempo você fez teatro, amador? Uns 4 anos, talvez. Tá, e mas conseguia sobreviver de teatro amador mesmo? Nunca. Nunca? Não, eu dava aula de história, minha formação é em história. Tá. E aí você tá em São Paulo desde... Não sei desde quando, faz uns 13 anos. Tá. E aí sobrevivendo de teatro, mas muito fazendo produção. Porque como atriz... Mas hoje consegue já ter um... Ou seja, a sua vida é exclusivamente voltada ao teatro. Exclusivamente voltada ao teatro. Tá. Mas o que me paga as contas não é o meu trabalho de atriz. Tá. É o meu trabalho de produção e administração aqui no grupo. Tá. Eu sou uma das únicas que não tem um outro trabalho, que me dedico full time ao grupo Folias. É. E lá em Cuba, por exemplo, os grupos de teatro, como é que se mantém? Os grupos de teatro se mantêm com subvenção. Eles ficaram passados quando a gente conta que aqui não é assim. Como assim? O Estado subsidizia... Banca todo, todo banca todo, tudo. Eles fazem o projeto e eles... Banca tudo, banca ator, salarinho, fazendo ou não fazendo. Tá. É, as condições são diferentes, mas... né, isso tem e coisas... vocês chegaram a ver alguma coisa no teatro? Vimos várias coisas, vimos umas 3 coisas. A gente não deu muita sorte. Por quê? Do que viu, assim. É, porque não foi legal. Não foram boas coisas. Ou por uma questão de erro de cara no entendimento do texto, cara. Na questão da encenação, ou temáticas... É que para nós, por exemplo, lá a questão... É que para eles é uma coisa que está em pauta. A questão do homossexualismo, da diversidade, etc. É uma coisa que está se abrindo agora. Então, eles estão tratando disso, às vezes, em alguns espetáculos. E que para nós é uma coisa... Passada. Passada, né? É, e estão tratando de um jeito também meio antigo. Como assim? Traduz. É difícil traduzir, eu acho que só vendo a obra que a gente viu. É, de um jeito antigo no sentido da encenação, sabe? Tá. Um teatro, por exemplo, um teatro de protagonista, o que para nós isso é passado, né? É. Quer dizer, não é passado no entretenimento, no teatro dos globais, etc. Mas o Teatro de Grupo de São Paulo, nesse sentido, está anos luz na frente, né? Não tem essa coisa do protagonista. E falando em teatro de São Paulo, como é que anda essa discussão do arte contra ou pela barbárie? Você tem acompanhado essa história? Olha, eu estava acompanhando, a gente está meio apartado disso tudo há mais de um mês, mais ou menos, porque a viagem para Cuba tomou muito tempo, no sentido de organização, a gente não conseguia nem muito frequentar as reuniões. É, mas eu acho que está difícil. Pelo menos, não sei como é que está agora, esses dias que a gente ficou fora, se houve uma reviravolta. Mas eu estou achando que São Paulo está meio... O movimento arrefeceu um pouco, apesar do Arte pela Barbárie, mesmo do movimento 27 de março, estarem tentando aflorar o movimento. Mas é o movimento de teatro, né? O movimento de grupo. Mas a gente tem... Acho que ele está meio dividido, bem dividido. É, mas eu estou falando de assim, uma pessoa que está caindo de paraquedas depois de um mês. Assim. Então, tá. Agora preciso tomar pé. Tá. E com relação a novos projetos aqui do grupo, a gente ensaia um espetáculo novo chamado Êxodos. É, isso eu estou lendo aqui no site, inclusive o site de vocês é www.galpaudofolias.com.br. Estou vendo que vocês estão voltando com Gardênio. Não, nós estamos voltando com Querô. Querô, cadê? Peraí. Querô, porque 10 anos de morte do Plínio, agora em novembro. Estamos voltando com Querô, que é uma produção com quase 40 atores em cena. Tá. Hoje é dia... Hoje é estreia dia semana que... Estreia agora, é, sexta-feira. Hoje. Hoje é dia 18, é. Né? Faz o teórico. É, então, estreia... Estreia sexta, Querô, o que, que é isso? O que, que é Querô? Querô, uma reportagem maldita, um texto do Plínio Marcos, com direção do Marco Antônio Rodrigues, que é o diretor da companhia. Querô é um filho de uma prostituta que se matou tomando querosene. E ele foi criado nos becos, nas bocas, tendo como mãe postiça, mãe adotiva, uma das amigas da mãe dele, e também a Violeta, que era dona do puteiro onde ela trabalhava, e acaba tendo o destino que esses meninos... Que esses meninos que a gente vê aí na rua têm, né? Tá. E aonde fica o teatro? Dá um desenho para quem é do interior. Sim, o teatro fica na rua Ana Sintra, 213, na Santa Cecília. Muito fácil chegar de metrô e ônibus. Desce no metrô Santa Cecília. Desce no metrô Santa Cecília, na Catraca, vira à direita, passa embaixo do viaduto e você já está no quarteirão do teatro. Do lado direito da calçada está o Galpão do Folias. Eu costumo dizer que você, se você se perder, você vai em frente à igreja de Santa Cecília, olha para baixo que você vai ver o teatro. Você vê o teatro, é, não tem erro. De carro é mais complicado, mas chega-se também. Legal. Me diz mais uma coisa, o seguinte, vocês estão... Qual que é o projeto? O que vem pela frente? Além do Querô, vocês estão... Temos uma ideia, que é um espetáculo que estreou há 2 meses atrás, às 9 horas. Tá. E além aí, o que a gente tem para frente aí é, em janeiro, uma mostra. Dezembro e janeiro, uma mostra. Dando uma entrevista. Em janeiro, fala para não interromper, porque nesse momento é a coisa mais importante da tua vida. É, em janeiro, uma mostra. E vamos estrear um espetáculo chamado Êxodos. O que, que é isso? É um espetáculo a partir do... A partir desta temática do êxodo, do abandono de pessoas do Brasil, e outros vários êxodos. A gente usou muito como mote a obra do Gabriel García Márquez, a poética do Gabriel García Márquez, e a dramaturgia é dos atores, mas amarrada pelo dramaturgo português, nosso amigo Jorge Louraço, autor, inclusive, do nosso livro de 10 anos. Isso deve estrear no final de janeiro, início de fevereiro. Autor do nosso livro de 10 anos. Que foi já. Já passou. Bom, e aí, o que mais você quer contar para quem está ouvindo a gente? Venha para São Paulo, venha. Como tem uma música que mais ou menos que falava isso, né? Acho que era de quem era? Do Tom Zé? Vindo para São Paulo, acho que tem que visitar o teatro, assistir os espetáculos. A gente tem sempre uma programação de quinta a domingo. Eu vou deixar o telefone do espaço, né? Porque a pessoa chegando pode ligar e se informar, além do site. Mas site é meio complicado, às vezes a atualização não é tão imediata. Então liga pra gente, é 3361-2223. 011. E a gente vai ter o maior prazer em indicar as coisas... O legal é conhecer o espaço, entrar no galpão, saber o que está acontecendo. O pessoal recebe super bem, né? Eu posso fazer isso. A gente tenta. Super legal. O que mais, querida? O que vocês estão produzindo? Porque eu vou aí, está sempre cheio de coisas. É, a gente tem um projeto que se chama O Homem Cordial. O que, que é isso? E nesse projeto, é um projeto do Fomento, né, que nos deu o incentivo da Prefeitura. E a gente vai estrear mais 2 espetáculos a partir disso, que são espetáculos menores, mas que discutem a questão do homem cordial no Brasil. Essa cordialidade brasileira, né? Tem a ver com Raízes do Brasil. Tem a ver com Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque. A gente, mês passado, fez um seminário discutindo isso, sério, com a presença do José Antônio Pasta, do Chico de Oliveira, Paulo Arantes, o José Fernando, falando da questão do teatro. Então, essa discussão também está aqui na nossa pauta de trabalho. Tá legal. E quais são esses espetáculos? Olha, um vai ser a partir de uma obra do Shakespeare, o Medida por Medida, mas com esse enfoque. O Medeia, que está em cartaz aqui no Folias, também faz parte deste projeto. O Núnzio, que esteve em cartaz até pouco tempo, também faz parte deste projeto. E tem mais dois outros ainda para estrear, um ainda com uma dramaturgia sendo construída, mas que vai tratar também da questão do negro, com este olhar, com direção do Carlão, o Carlos Francisco. Ah, que belo! É, ótimo. E um outro com direção do Pedro Mantovani, a partir de um conto do Dostoiévski, Adócio. Que ótimo! Minha querida, é o seguinte, você, toda vez que a gente se encontra, você fala, ah, esses espetáculos precisam circular, ou seja, precisam andar, pelo menos vai para Cuba, vai para Portugal, mas precisa vir para o interior de São Paulo. Também. Como é que faz? Como que as pessoas que são responsáveis pelo teatro, né, que estão nos ouvindo, né? É, olha, é entrar em contato com a gente por e-mail, pelo site, ou e pelo qual telefone. Qual que é o e-mail? E-mail é folias. folias @terra.com.br e a gente tenta ver o espetáculo mais adequado. A gente tem muito desejo de circular pelo interior. Tá legal. Então tá bom, querida. Você tá tem, bom? Você tem mais um tempo. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é o suficiente. Então descansa. Tá bom, tá bom, querido. Um obrigada. Beijo pra você. E beijo pra todos aí. Tá legal. Beijo. Até mais. Até. Tchau. Maracatu. Tudo bem, Jô? Tudo, você tá feliz, Elvio. Nossa, que voz é essa? Mas bom, diga aí, você tá almoçando? Tô, né? Porque isso não é fácil ser eu, né, Elvio? Não, por que não é fácil? Porque, pelo amor de Deus, essa vida eu não vejo a hora de eu me aposentar e comprar meu pijama de síndico de prédio, aquele azul. Por quê? Ah, eu não sei. Não sei porque eu também tô vendo o que eu queria te dizer. Acabei de me lembrar de você. É. Porque eu vou usar o material na aula. Agora eu imprimi um monte de gravuras do Andy Warhol. Ah, que chique. Legal, né? E vou pregar na lousa e vou pedir para eles criarem uma lenda urbana usando essas imagens. É a sopa Campbell's, é o abridor de lata, tudo aquilo que ele criou. E qual que é a relação? Por que você lembrou de mim? Porque você e Andy Warhol, vocês transgrediram, transgridem e transgredirão sempre. Felizmente existe gente que nem vocês nessa vida, pelo amor de Deus. Entendeu? Legal. Me diz uma coisa, Jô, o que que tu faz da vida? Pra quem não, eu tô falando Jô, na verdade eu tô falando com quem? Bom, eu sou professor, pode falar o nome de onde eu trabalho? De onde você quiser. Eu sou professor de inglês, trabalho no ensino médio, no ângulo aqui no ângulo de Araraquara, e trabalho no IASED também, sou professor lá, e sou coordenador dos professores lá também. E quanto tempo você tá nessa história, Jô? Eu tô há 32 anos. Eu tenho 47, mas eu comecei a dar aula de inglês com 15. Tá, legal. E me diz uma coisa, uma das grandes coisas que eu lembro das nossas conversas, das nossas idas para a sala de aula, era você, o saudade. Seu conhecimento, saudade é ótimo, eram as nossas conversas, você falando de Marilyn. Ah, eu sou fã da Marilyn Monroe. Por quê? Qual que é o sentido? Qual que é por que que essa paixão tão intensa? Porque eu gosto de gente diferente. Por isso que eu te adoro, Elvis. Você sabe disso, eu sou teu fã. Eu gosto de gente diferente. Gosto das pessoas que são comuns também. Tá. Mas eu gosto porque eu acho que as pessoas diferentes são corajosas. E o que que ela tem de diferente? O interior. Que quem ouvi isso vai falar que eu tô louco, mas eu acho que ela era diferente, na verdade, de todas as outras, né? Por trás daquela capa toda, eu acho que ela era diferente, né? Pelo menos o que eu já li até hoje sobre ela, né? E de onde que ela era, Jô? Ela surgiu de onde? Como que é essa? Ela era uma modelo, fotográfica. Quer dizer, na verdade, ela trabalhava, até onde eu vi, numa fábrica de equipamentos para avião, de hélices e tal. E aí, na época da guerra, eles resolveram, para animar os soldados, tá? Eles resolveram fotografar meninas bonitas americanas. Isso em 40 e... É, 39, por aí, 40, né? E aí eles foram, em uma das fábricas, foi um fotógrafo, aliás, é uma história muito legal que eu já li sobre ela, se encantou com ela. E aí, olha que interessante, eu tenho até uma cópia que um amigo meu me mandou dos Estados Unidos, porque ela foi a primeira capa da revista Playboy, né? Eu não sabia. É, e aí o que aconteceu? Esse fotógrafo que tirou as fotos dela e tal, depois ele foi chamado para trabalhar na guerra como correspondente, não na guerra, mas lá para cobrir a guerra. Então ele fez essas fotos dessa garota, que era apenas uma garota ruiva, e foi embora. E foi embora. E ficou muito tempo fora. E aí nesse período ela se transformou naquela blonde que todo mundo sabe. Aí um dia aconteceu o quê? ele voltou para os Estados Unidos, ele estava num consultório de um dentista, de um médico, alguma coisa, e tinha uma matéria sobre ela na revista. Quer dizer, ele nunca associou aquela menina a ela. E aí ele abriu a matéria e ela tinha uma coisa, ela falando da vida dela. E ela conta na matéria, ela contando que a primeira pessoa que descobriu alguma coisa dela foi um fotógrafo tal, tal, tal, quando ele viu o nome dele. Ele não sabia que a Marilyn era aquela menina que ele tinha fotografado. Louco, né? História doida. E aí ela começa a entrar no cinema como? Ah, ela entra no cinema como modelo. Quer dizer, ela fazia coisas como modelo, junto com Lauren Bacall, com todo aquele pessoal da época dela. Mas aí é uma coisa que eu acho, sei lá, não sei como é que eu acho legal. Mas aí ela fez que fez pra estar no cinema, né, Elvio? Vixe. E o que significa fez que fez? Nossa, ela cantou, dançou, chupou e representou, pode falar assim? Pode. Aí ela, mas eu acho assim, ela, não tô dizendo que o que ela fez é certo, mas eu acho que ela tinha um objetivo na vida, que é o que falta tanto pras pessoas hoje. Eu sempre lembro, eu posso falar outra coisa também? Você fala o que você quiser, tá tudo liberado. Que eu tô lendo Alice no País das Maravilhas, aliás, eu acabei, agora eu tô na Alice Através do Espelho, né? E eu vi um... Porque eu fui catar isso daí de novo, porque eu vi um DVD do Mário Sérgio Cortella, que você deve conhecer, que é o educador e filósofo da PUC lá. Sim. E aí ele mencionou a Alice numa coisa muito interessante. Porque tem um episódio que eu vi que tá no livro, inclusive, aliás, eu ganhei uma edição, se quiser, tá às ordens, óbvio, fantástica, toda comentada. E ele fala assim, porque tem aquele momento em que ela encontra o gato de Cheshire lá, né? E aí o gato, ele fica invisível, né? Fica só o sorriso do gato. E no momento que ela encontra que ele está em cima da árvore, ela fala para ele, ela fala assim, que caminho eu tomo? Ele fala assim, depende de para onde você vai. Ela fala para ele, mas eu já disse para você que eu não sei para onde eu vou. Ele fala, então qualquer caminho serve. Então eu acho muito legal quando o Cortella ele faz um paralelo nisso, quer dizer, acho que é a opinião dele, quando ele fala, como se, sabe, esse gato, de repente dá para você ver esse gato como a vida. Sim. Porque depois quando ela fala isso, o gato vai desaparecendo, ele fala isso e vai desaparecendo. E fica só o sorriso do gato. E ela ainda diz assim, nossa, eu já vi um gato sem sorriso, eu já vi gato sem sorriso. Mas eu nunca vi sorriso sem gato. Entendeu? E aí ele faz um paralelo nisso. Ele fala, por exemplo, que parece que a vida... E aí fica aquela boca rindo em volta dela, né? E ele faz um paralelo. Ele fala assim, acho que parece a vida, né? A vida ri de quem não tem um objetivo na vida, de quem não tem uma meta. Então, voltando a Marilyn, eu acho que aquela mulher tinha uma meta na vida. E um passado louco, né? De infância e vai. Mas, por exemplo, eu sou fã... De gente meio que diferente, assim, sabe? E o que que você falou? Passado doido? Por quê? O que que tem... Ah, porque ela tem coisa de... Dizem que teve violência sexual, a mãe era louca, o pai ela nunca conheceu, né? É. A mãe ela trabalhava, acho que era costureira em Hollywood, papá, vivia em manicômio, bebia. Então ela teve uma infância extremamente instável. A personalidade dela era instável. Aliás, eu tenho um documentário fantástico da vida dela que está às ordens para você assistir. Mas encontra em locadora essas coisas? Não. Desse documentário eu acho que não. Não. Eu ganhei de presente a filmografia dela, então um documentário sobre ela. Queridão, sabe o que estava acontecendo? Na verdade, hoje é dia 18 de novembro. Na verdade, eu estou gravando esse programa, né? Não é ao vivo. Então ele vai pro ar dia 18 de novembro. Agora, nesse momento que as pessoas estão ouvindo, é dia 18 de novembro. Então, eu peguei e fiz uma lista aqui das pessoas que eu falei, vou fazer o seguinte, vai ser diferente. Geralmente eu tenho um convidado, né? Sim. Uma pessoa só que eu entrevisto durante uma hora. Ou uma pessoa, enfim. Eu quero ir aí uma hora, mas é que o tempo é tão louco. Mas tudo bem, fala. Eu já te convidei 300 vezes. Eu sei, eu tô em falta. Aliás, você. Você é o Nelson. Eu estou em falta com você, com a sua família e todo mundo. Aí é o seguinte, eu fiz uma lista aqui de pessoas interessantes que eu gostaria de estar ligando, né? Obrigado. Quando eu pensei em você, João, eu penso numa seguinte... Eu, pelo menos, comecei a dar aula contigo há o quê? Há uns 20 anos atrás. Nossa, né? Nem fala, né? E uma das coisas mais interessantes é que eu vejo, por exemplo, que a sua sala de aula ainda continua a mesma, ou seja, que aquela ânima... Né? Uma coisa bonita. E aí quando eu encontro as pessoas aqui mesmo na rádio, tem um aluno aqui recente que está fazendo ângulo, acho que é, que tem aula contigo, comenta das tuas aulas, né? Sim. E você consegue segurar esse rojão. O que que mudou, Jô, daqueles 20 anos lá atrás, puxa, que eu estava junto contigo até hoje? Ai, agora eu posso, talvez eu fale umas coisas meio tristes, mas tem uma coisa que eu acho, sabe, Elvio? Tá faltando muita ética. Como assim? Ah, tá faltando muita ética, sabe, no mundo em geral, mas essa meninada, às vezes eu acho que eles estão esquisitos, tem muita gente legal ainda. Hoje eu estava conversando com a Tereza, professora de biologia, que você conhece muito bem. E a gente estava falando, sabe, talvez, eu continuo gostando deles, eu me dou bem com eles, estava fazendo Disney direto aí e tal, com adolescentes, né, mas às vezes eu acho que parece que eles têm duas personalidades, E hoje eu comentei com um professor ainda, ele falou assim, talvez seja fruto da família deles, né, de alguns, não estou dizendo todos. Mas como mudou, assim? Mudou muita coisa, eu acho que entrou a internet, entrou tudo isso, esse mundo rápido, né? Então eu acho que hoje eles pegam tudo fragmentado, sabe? Por isso que eu estou, por exemplo, a aula não é merchandising, mas a aula que eu vou dar agora à noite no IAD, a gente está ligado, né? O material muito ligado ao conhecimento, à cultura, né? Você ensinar o inglês, por exemplo, através do cara não aprender só inglês, mas aprender outras coisas. Então, quando eu peguei essas imagens, eu peguei o fragmentado. Tá. Né? E os colegas professores, como é? Mudou muito, mudaram muita gente, como mudou muita coisa, o que que acontece? Mudou também, às vezes até nisso eu sinto, sabe? Ó, algumas pessoas são maravilhosas, mas outras, não sei, eu fico até chateado de falar, mas às vezes, algumas eu acho que ficaram, parece, meio complicadas, né? Eu acho que talvez pela insegurança de tudo, né? Eu acho que... Eu sou solteiro, sabe? Eu não tenho filho e tal. Eu entendo perfeitamente, às vezes, algumas coisas, porque eu sei que as pessoas têm filhos, têm família, têm um lance de sustentar. Eu, se passar miséria, eu passo miséria sozinho. Né? Agora, eu acho que... Mas o mundo tá mais rápido, eu não sei te explicar. Sabe? Mas tá legal. Agora, eu acho que tá andando, sabe? Faz parte, né? É um processo. E, queridão, você continua indo aquela vida louca de casa toda semana? Semana não, uma vez por mês, eu lembro, você tinha que ir para os Estados Unidos. Eu vou ainda, vou nas férias, às vezes, né? Agora mudou um pouco, Elvio, talvez, não sei se eu vou ainda, talvez eu vá, mas fazendo Disney, como guia na Disney, né? Tá. E aí agora, mas por causa da morte da menina, a empresa, a CVC para qual eu trabalhava lá, ela tá pedindo um certificado da Embratur, né? Que eu não tenho, na verdade. Não vejo necessariamente uma necessidade disso para lá, para esse tipo de coisa. É. Mas aí eles estão pedindo, mas eu não tenho tempo de fazer esse curso. Né? Então eu fiz muito isso desde 95, eu já fazia 96, daí eu parei um tempo. Aí eu voltei a fazer. E aliás, a Disney é um mundo maravilhoso, que você deveria levar os seus filhos, levar a Júlia, levar todo mundo. E eu também. E eu de guia, vamos embora, que você vai ver. Eu mostro tudo aquilo, nós detonamos lá, Elf. Me diz uma coisa, Lindão, e o que mudou nos americanos? Mudou alguma coisa? Tudo! Com essa história do Obama? Deu uma crise enorme naquilo, Elf. A Patinha acabou de voltar de lá, um saco de batata que em julho estava 80 centavos no Walmart, está 1,50. Você tem uma... Nossa, mudou muito, viu, Elvio? Inclusive, eu sinto dizer, mas até aquele exemplo que a gente tinha, que o americano não fura fila, não sei o que lá, mudou tudo, mudou. É. Depois de 11 de setembro, né, os meus amigos que moram lá falam isso. O que que aconteceu depois de 11 de setembro? Mudou a situação do estrangeiro lá dentro, mudou tanta coisa. Hoje você percebe muito, sabe, Elvio, que eu vejo lá, eu faço um paralelo, às vezes, por exemplo, você... No Brasil, às vezes, você entra no metrô, você vê um cansaço. Até hoje está melhor, mas antes a gente via uma descrença política, né? Nos olhos das pessoas. Nos Estados Unidos, você vê muita intolerância, sabe? Hoje, por exemplo, assim, você vê negro brigando com negro, latino com negro, negro com latino, americano com latino. Eu vi, há um tempo atrás, um ano e meio, dois, na TV americana, que um cientista social falando a respeito disso, né? Falando que eles tinham feito um censo, alguma coisa, e que, na verdade, a maior das minorias... era o negro, e depois se tornou latino. Então, você sabe que os Estados Unidos são cheios de beneficiar as minorias, né? Então, eu acho que existiu meio ali um conflito. Eu associei isso ao que eu via, sabe? Basicamente, eu ficava em Orlando e Miami. Passava por Nova York, mas isso é pouco Atlanta, né? Só para conexão e tal. Mas, às vezes, você dava uma voltinha na cidade, mas você via isso, eu acho que mudou. Eu acho, Elvio, que o mundo tá mudando porque ele tá precisando mudar. A gente tá precisando de uma nova configuração de ser humano, né? Que tipo? Mais solidário, mais... Sabe, que aceite mais as diferenças e tal. Os Estados Unidos foram... É engraçado, parece que tem uma democracia no ar, mas eles foram mais obrigados a encarar isso, né? Porque aquela história do politicamente correto, né? Eu não estou falando mal dos Estados Unidos, acho que eles são um país muito legal, tem muita coisa legal, muita arte, teatro, literatura norte-americana, nem fala. Você tem, vixe, cinema, né? Agora, o pasteurizado, tem o que não é pasteurizado, tem... Nossa, tem filmes, tem os excêntricos Tannenbaum, você já assistiu os excêntricos Tannenbaum? Não, ainda não vi. Nossa, você precisa ver. Seus ouvintes também precisam. Eu assisti um filme recente do Jefferson que chama Happiness, Felicidade, sim, que é um soco no estômago. Você já viu aquele filme? Esse já vi. Gente, o que é aquilo? É dolorido. Então eu acho que sabe, eles começaram a mostrar uma outra cara também pro mundo. Tem um novo do Tarantino, do... Como que é? Esse novo do Tarantino, deu um blancão agora, como que é? Eu não lembro agora blancão, também. É blancão. É, caraca, é... Tá aqui, tá no cinema aqui. Tá na... Bom, mas enfim, e aí? Então, eu acho que é isso, eu acho que é meio maluco. Queridão, você é o maior curtidor da noite São Carlense que eu conheço. Ai, eu tô enfurnado dentro da minha casa até, Elvio, mas fala, vamos lá. Mas o que que rola? O que que rola nessa cidade? Eu não tenho saído, Elvio, eu tenho muito mais ido à casa de amigos, entendeu? As pessoas vêm à minha casa, a gente conversa, eu tenho ficado mais dentro de casa. Eu vou ser sincero, até vou falar essa história da lei do cigarro, que eu aprovo, eu sou fumante, né? Algum defeito eu tenho que ter, tô brincando, Elvio. Quando adolescente me vê fumando, fala, cara, você fuma? Fala, algum defeito tem que ter. Eles quase apanham deles. Mas assim, é engraçado, eu aprovo porque eu tenho fumado menos, eu aprovo porque os não fumantes não tem que engolir fumaça dos outros, é claro. Sim. Agora, então eu acho que também os fumantes às vezes me disseram e os não fumantes também disseram. Mas parece que tudo está se assentando aí, né? Não que eu seja a favor de e que volte a fumar. O que tem a ver o cigarro com a noite de São Carlense? Então, as pessoas que saem bastante têm me falado até que mudou essa configuração, às vezes, sabe, Elvio? Porque os fumantes parece que estão meio que... Porque, meu, você vai associar um vinho... Para o fumante, um vinho, um café, uma cerveja, um petisco, é um cigarro, entendeu? Agora fica meio complicado. E tem que ir para a rua. Vai para a rua, Tafarel, que nem o cacete planeta falava, lembra? Então, eu tenho visto, sabe uma coisa que eu acho que mudou? Eu tenho visto, por causa de Taneados, eu tenho visto a Praça da 15, né, cara? Que legal, você já viu como vai gente lá? Sim, sim, é fumar. Não sei se vão fumar, eles vão lá ser felizes, beijar na boca, ser felizes, porque a sua vida é muito curta, na verdade. É, vão fumar, mas nem sempre do tal do cigarro. Não, isso, tem essa, tem isso. Aí você fica reclamando depois. Isso, eles se vão fumar o cigarrinho do capeta, eu não sei, entendeu? A chupeta do demônio. Queridão, me diz uma coisa, nós estamos terminando aqui, o que que você, enfim, já você já fez uma seleção de filmes que você está vendo aí, quais são os filmes, repete? Olha, o Cêntrico Tannenbaum, eu tenho visto, que também pode ver o outro, que acho que é dele também, que é o Viagem a Darjeeling lá, que é muito legal, com a Angélica Houston também, eu vi esse Happiness, Felicidade aí, né? Eu vi, não sei, eu tenho lido umas coisas também, essa edição que eu estou achando muito legal, porque tem o Alice no País das Maravilhas e o Alice Através do Espelho. Porque falando em cinema, não sei se você viu, mas em março sai um filme do Tim Burton, que ele juntou as duas histórias, é com o Johnny Depp, você viu? Não vi. Então ele misturou as duas histórias, o Johnny Depp, acho que é o Chapeleiro Maluco, lá, é muito legal. Que legal, porque tem aquela versão antiga, né? A única coisa que tem é aquela versão que eu conheço, é quem faz o gato, inclusive, é a, meu Deus do céu, a negra com uma boca enorme. A Whoopi Goldberg. Exatamente. Isso. Mas tem outra versão além dessa? Tem desenhos, tem versão de 1933 desenho, em Hollywood. Já vi todos dizendo, eu não vi com pessoas, então essa agora vai sair com o Tim Burton. Vai, o Tim Burton que tá fazendo, tá liberado já na internet alguns cenários, inclusive, muito maluco. Que legal, velho. Muito legal. Que legal. Então tá bom, querido. Beleza. O que você quer falar mais? Eu quero falar que eu sou seu fã, criatura cósmica. E vamos fundo que o inferno é raso, entendeu? E quando... Bom, beleza, a gente conversa então. Seus telefones são os mesmos? Continuam os mesmos. Às vezes eu mando uns e-mails, você está recebendo? Sim, recebo, vejo. Legal. Não comento, até tenho tempo para comentar. Não comento porque às vezes eu penso muito para comentar as coisas contigo. Não, tudo bem. Tá bom? E o horário 18 de novembro? O quê? Esse programa, isso. A semana que vem, quarta-feira, que na verdade não é semana que vem, é hoje, quarta-feira, dia 18. Tá. Tá bom? Beleza. Vai estar no ar, depois vai estar no site. Aí você pode entrar no site. Aliás, acho que se eu puder, eu boto até antes no site. Puta, que legal. www.paracatuzum.com.br. Paracatuzum. Zum, com Z-U-M. Tá. Tá ok? Beleza. Você tem essas coisas de Orkut? Tenho. Tenho. Ia falar Linux, não. Como chama? Não, Facebook, essas coisas todas não, modernas, não. Eu tô meio... É. Eu vou com a tecnologia meio devagar, porque eu sou de 1900 e Tônia Carreiro, né, Elvio? Eu sou do tempo do ábaco. Então tá bom. Tá bom? Um beijo pro senhor. Outro, obrigado. Tá, um abração pra todo mundo e pra quem tá ouvindo isso daí. Eu quero uma presença ao vivo aqui, você não sei, no estúdio, hein? Deixa comigo. Tá bom? Tá bom. Um beijo, querido. Um beijo, Té. Boa tarde, senhor Edson e Forçato, tudo bem? Boa tarde. Você gostou da formalidade assim? Opa, essa foi boa. Essa foi boa, né? Do queridão, tudo bem com você? Tudo ótimo. O senhor trabalha onde? Eu trabalho na universidade, na Unesp, né? Aqui de Araraquara, no campus de Araraquara. na Faculdade de Ciências e Letras, né, no Departamento de Didática, e trabalho nos cursos de licenciatura, né? Ou seja, forma professores. Isso, eu sou formador de professores. E aí, tá formando legal ou não? É, essa pergunta é complicada. É. Acho que não, né? Formando legal não dá pra gente formar dentro de uma perspectiva boa com a estrutura que nós temos, né? Eu acho que falta ainda não só problemas estruturais por parte das instituições, né? Mas falta uma mentalidade mais desenvolvida, né, de formação de professores e profissionais da educação, para a gente conseguir fazer uma formação melhor. Claro que a gente tem iniciativas pessoais de trabalhar com os alunos, de alertar para certas coisas, de possibilitar algumas experiências, mas elas acabam não sendo articuladas, né, de uma maneira efetiva para as pessoas atuarem depois, né? Então são experiências isoladas, as quais eu tenho, outros colegas têm e tal. Mas não dá para a gente dizer assim que a nossa instituição está formando bem os professores. E o que falta, assim, de imediato? Se dá para redefinir pelo menos algumas pautas prioritárias? Olha, assim, o primeiro que falta mesmo, acho que é uma mentalidade de formação que seja, adequada à contemporaneidade. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que a ideia de formação, ela ainda está completamente tomada, né, por uma concepção ainda do início do século XIX. Né? Esse é um grande problema, esse anacronismo da formação é um problema que a gente carrega, né, todo mundo aponta, mas isso, a inércia das instituições é muito grande para se fazer essa adequação. Acho que o ponto mais estrutural, mais importante é essa falta de adequação, né? Agora, o que falta para adequar, que a gente eu acho que isso é um processo, né, Elfio? Não é uma coisa que se faz assim, nem por reformas, por exemplo, porque do ponto de vista assim da legislação, das leis, daquilo que, das políticas públicas, por exemplo, uma melhor formação, isso já tem. Né? Você pegar tanto a LDB, né, enfim, que pese a LDB ser tão generalista assim, ela carecer de aspectos reguladores mais definidos e tal, que o pessoal reclama, eu acho que isso é uma bobagem, porque não é uma lei que vai definir a prática, entendeu? Mas, de qualquer forma, do ponto de vista assim, do arcabouço jurídico e institucional, a gente tem. Agora, o que a gente não tem são efetivamente uma prática formativa que alicerçada nessas questões aí da contemporaneidade, entendeu? Isso precisa de tempo, isso leva tempo para as pessoas perceberem, para as instituições se moldarem, né, para as coisas acontecerem de maneira mais efetiva. E quando você fala em contemporaneidade, o enfrentamento é mesmo essa coisa de sala de aula, você acha, ou é uma coisa que... De sala de aula por último, né? E é de organização e gestão em primeiro, entendeu? Acho que a escola ainda, a base organizativa dela, a forma como ela institui currículos, a maneira como ela faz o seu recrutamento de professores, a maneira como ela estabelece os graus formativos, né? Por exemplo, a ideia de ciclo, né, de uma escola ciclada ao invés de uma escola seriada, isso é uma ideia boa. Traduz isso para o público, em geral. Por exemplo, a nossa escolaridade, desde a instituição da escola, né, quer dizer, desde que a Revolução Francesa estabeleceu aquilo que seria um processo de escolaridade, né, que você vai do primeiro grau, antigamente chamava primeiro grau, até o terceiro grau, né? Você tem uma escola que é seriada, ela passa assim, a primeira série, segunda série, o aluno não pode ir para a segunda antes de passar a primeira, não pode ir para a terceira antes de ter a segunda. Enfim, essa ideia de seriação, é seriação estanque e que você só passa para a série seguinte quando você cumpriu os requisitos da série anterior. Né? E uma escola de ciclos é uma escola em que você desenvolve o conhecimento, enfim, você dá entrada para a aprendizagem, para o aluno, assim, no processo de aprendizagem. Quer dizer, o aluno tem um ritmo de aprendizagem, tem uma maneira de aprender e tal, que a escola de ciclo não precisa ser primeira série, segunda série, você pode fazer um ciclo 1 que vai de uma certa etapa até outra, um ciclo 2, mas que necessariamente você não precisa reprovar de um ciclo para o outro. Você pode fazer transições de um ciclo para o outro que são mais suaves, transições mais negociadas, transições mais amenas e tal. E daí você pode respeitar mais assim, o sujeito que aprende. Tem gente que com 6 anos está completamente alfabetizado, tem gente que com 8 não está ainda. Então você teria jeito de trabalhar, você trabalharia mais o indivíduo, você trabalharia mais os aspectos assim, pessoais da transferência, da aprendizagem, daria mais oportunidade para as pessoas se colocarem mais, entendeu? Então a escola de ciclos, ela, do ponto de vista assim, do desenvolvimento, né, ela atende mais aos objetivos da aprendizagem mesmo, ou da característica ou da natureza humana, vamos dizer assim, né? Enquanto que a escola seriada é uma escola que se burocratiza muito, né? Que ela foi implantada dentro de um espírito, assim, da escola ser quase que um departamento da cidadania, né? Então, esse que é o problema da escola. Então, eu acho que esse é um problema de gestão, né? O problema da sala de aula também, é claro, que desemboca lá, porque esse problema da gestão, todo ele já formatado dessa maneira, você desenvolve uma concepção dentro da sala de aula e trabalhar também dessa maneira, né? Então, as pessoas também trabalham toda a estrutura, assim, para você varrer o programa, vai de uma sequência para outra, organiza em pontos, não trabalha em cima de problemas, não trabalha em cima de necessidades, de interesses, de coisas que seriam mais factíveis, né? Mais, quer dizer, você teve uma experiência, por exemplo, da escola do Frenet, né? A escola, eu tive. E a escola do Frenet foi uma tentativa, é uma forma, uma alternativa, vamos dizer assim, de você desenvolver ensino em base em outros moldes, né? E por isso que ele chama alternativa. Enquanto foi alternativo, né, e não for para todos, você tem uma alternativa só, você não tem ela inserida no, na, e portanto, dando a condição das pessoas terem a oportunidade de frequentar uma escola dessa natureza. Legal. Bom, você é formado em matemática, isso? Eu sou formado em física. Física. Eu sou licenciado em física, né, na verdade. Aqui na Universidade Federal. Eu fiz meu bacharel na USP e a licenciatura na Federal. Tá, e aí o que que te levou aí a trabalhar com educação? Aí é um pouco de casualidade, né? O acaso que determinou. Eu, quando pretendia estudar, tá, eu queria fazer física mesmo, me dedicar à ciência e ser um pesquisador, né? Tá. Mas aí a primeira necessidade falou mais alto, que eu tive que dar aulas logo no primeiro ano de faculdade para o meu sustento. Naquele tempo as bolsas de moradia, essas coisas não eram tão generosas como são hoje. Tá. Né? Nem tinha, né? No caso, acho que... Já tinha alojamento lá, tinha essas coisas, tinha já. Tá. Mas era para poucos, né? Hoje você tem uma opção, hoje a política compensatória é mais efetiva, né? Tá. Não, porque eu lembro da minha época da Unesp, por exemplo. A Unesp não tinha nada dessas coisas. Mas a USP tinha alojamento. A Unesp é verdade. A Unesp teve alojamento a partir do final dos anos 80 só. E a semana passada a gente entrevistou aqui o pessoal do DCL, estavam falando que uma das pautas que mais se coloca hoje é a questão de estacionamento, não é nem. É. Não é nem mais a pauta de alojamento, é estacionamento para poder botar o. Essas coisas vão todas. Mudaram muito, né? Então, aí eu por necessidade primeiro, depois por vocação, acho, né? Porque aí eu me encontrei um pouco na educação, eu vi que a minha. Vamos dizer assim, o meu jeito, o meu modo de me relacionar com as coisas, né, era mais afeito à educação do que à pesquisa mesmo, em que o ato é muito solitário, você tem que ficar por muito tempo assim, sem contato com as pessoas, né, num trabalho de você com você mesmo e com a natureza, né, natureza assim, vamos dizer assim, você provocando o meio te dando respostas, né, enquanto que na educação você tinha a todo momento o enfrentamento com o outro, né. Então, eu acho que isso foi de me direcionando e depois o caminho foi sendo trilhado, né? Assim, sem mesmo eu ter muita determinação assim, de como as coisas foram se dando. As coisas aconteceram, eu fui, uma coisa levava a outra, por meios quase que naturais, né? E a gente foi se formando assim. Tá. Bom, geralmente, minha avó dizia que quando a gente sai de casa, a gente tem algum caminho que a gente quer percorrer, né? Qual que é a escola ideal? Quando você começou a trabalhar com educação, qual é a escola que você sonhava em construir? Então, sempre eu quando... Perguntas simples, né? Não, mas assim, quando nós começamos a trabalhar com educação, né? a gente estava numa situação política bem demarcada no Brasil, que era a época da ditadura, foi nos anos 70, né? Portanto, você tinha polarizações que te davam um certo consenso assim, da parte da esquerda, né? Então, sempre a nossa escola era uma escola democrática, uma escola que fosse mais humana, né? Menos tecnicista, mais voltada para as necessidades e tudo mais, né? E isso, com os anos 80, né, com a democratização e tal, a gente se aprofundou um pouco mais nos estudos da escola ativa, da escola em que você teria mais, né, mais participação e tudo mais, né? Então, o meu sonho sempre foi ter uma escola onde a participação fosse mais efetiva dos estudantes, a discussão fosse mais aprimorada, né? A ciência fosse ensinada como a aventura que a ciência é e não como um conhecimento burocratizado, né? Em que as crianças não precisassem ficar reprovadas, por exemplo. Aliás, eu nunca reprovei nenhum aluno, graças a Deus. Né? Acho que a reprovação não faz parte da escola, entendeu? A escola, a avaliação tem que existir, mas a avaliação deve ser formativa, né? Então, e você já chegou a ser reprovado alguma vez? Não? Eu fui. Foi? Eu fui reprovado assim, na faculdade, não no ensino básico, não. Eu também levei pau no primeiro ano. Na faculdade eu levei o primeiro pau no primeiro ano, aquilo já na minha casa caiu ali. Né? E aí eu tomei consciência de que essas coisas são mais profundas, né? E que a escola, aí a gente começa a entender tudo como a escola é articulada com o sistema para enfim, né, fazer os processos seletivos, né? Quer dizer, a escola seleciona pelos meios dela, né, o que o sistema determina também, né? Então a gente vai tendo entendimentos maiores, essas coisas todas, né? Legal. Agora, de qualquer forma, isso ainda, a escola está muito longe disso, e de qualquer forma não quer dizer que ela não caminhou, acho que ela caminhou bastante, algumas coisas ela avançou, outras ela atrasou. Então, acho que... Vocês também, além de trabalhar com a questão de formação dos professores, especificamente você trabalha com arte, é isso, né? Não, a arte é um, vamos dizer assim, é uma atividade minha bem periférica, né? Eu canto que é essa atividade periférica? Não, eu canto um pouco nas horas vagas, assim, a gente canta de fim de semana com os amigos. E dá para sair alguma coisa assim? Tem um grupinho de música que de vez em quando alguém chama a gente se apresenta. É que tipo de música? Não, a gente canta mais MPB mesmo, né? MPB, as músicas mais... Mas é aquela coisa ainda dos anos do Chico, aquelas coisas... Não, né? Um pouco é. Não, é o samba mais cadenciado, né? Um samba vamos dizer assim, das origens, o samba do Rio de Janeiro. Um pouco de samba paulista também, que eu acho que o samba paulista tem uma cadência diferente, mas é muito bom samba. Não é o, São Paulo não é o túmulo, definitivamente não é o túmulo do samba. E, a Dona Irã que o diga, né? Pois é. E principalmente que a gente tem uma sessão só de Dona Irã. Exatamente. A sessão de Dona Irã, a gente tem bossa nova, tem boleros também, que a gente resgata boleros, tem baladinhas, tem até música caipira, tem uma série de coisas. Acho que é uma miscelânea de... Legal. É um pouco saudosista, assim, viu? Mas é um pouco, assim, de... Vamos ter um público da nossa idade que gosta. Legal. Me diz uma coisa, queridão. Na sua escola, a menina pode ir de minissaia ou não? Ah, vai. Vai. Elas vão, não tem problema não. O que você achou desse episódio, meu velho? Eu não sei o que... Como, assim, as meninas, pelo que eu... Nas minhas aulas, assim, ainda não tive uma situação assim, eu vi só por imagens, né? Não estava presente. Eu vi a situação assim numa reportagem na TV e vi pela internet. Então não deu pra gente ver bem direito. Mas as meninas vêm com micro saias. Pois é, no Rio, inclusive, tem o pessoal da Federal lá da UERJ, as meninas estão. Da UERJ não, da UFRJ. Estão propondo, inclusive, de adotar como uniforme a mini saia, né? É. Mas e aí, o que você achou desse episódio, maluco? Olha, eu acho que isso é uma manifestação, assim, que, de forma geral, é uma expressão da nossa barbárie cultural, de certa forma, em primeiro lugar, né? A barbárie, ela está presente em todos os lugares e a escola, ela não é um lugar isento da boçalidade, dessas coisas. É uma atitude boçal dos estudantes, né? De pessoas assim que realmente seguiam não por uma atitude crítica diante das coisas, mas sim por uma atitude manada, eu acho, né? E que a escola também está cheia disso. Agora, outra coisa também tem todo a autopromoção também, que a menina soube aproveitar. Acho que se foi uma, de certa forma, assim, fora aquele negócio que o Andy Warhol falava, que todo mundo quer ser famoso por 15 segundos, né? Sim. Então também tem isso, e aí misturando uma coisa com a outra, é, eu acho que vira uma coisa que politicamente é pífio isso. Acho que não, nem a atitude de expulsar a moça sabe, tem alguma relevância, e nem a atitude de protesto também contra essas coisas também tem alguma relevância, né? Eu acho que os dois lados, é, como a gente está num mundo hoje, é, sabe, extremamente de consumo, né? Eu acho que isso é mais uma coisa de consumo, né? Então eu não vejo assim de nenhum lado. Eu acho que também as manifestações muito, é, vamos dizer assim, fortes sobre isso, não achei que são politicamente substanciosas, né? Agora, tudo bem, eu sou contra as pessoas fazerem aquele tipo de coisa que fizeram, né? Eu acho que as pessoas veem tantas coisas muito mais, né, tão escancaradas as coisas assim, por que é, implicar com uma moça que vai de microsaia, né? Agora, exato, por outro lado, acho que ela quis provocar alguma coisa para ela ter alguma... É, mas acho que o que ficou mais pesado nessa história foi a história da expulsão, na verdade, a atitude da universidade, né? É. Acho que é aí que causa um grande choque. É, mas a universidade, né, também, se você for ver o que, como as pessoas agem, né? Mesmo e na pública também, se quer coisa pior do que aconteceu na USP, com aquele sujeito que era de origem coreana, que foi afogado na piscina, né? E não aconteceu nada na USP, pô, a instituição é quase que secular, né? Uma das melhores 200 universidades do mundo, a USP está classificada, né? E ninguém se manifestou, ninguém, eu não vi nenhum tipo de movimento de esquerda se pronunciar com isso, entendeu? Aquilo que eu acho que é uma barbárie, assim, porque custou a vida de uma pessoa, né? Feito, assim, nos cursos de medicina as pessoas fazem barbaridades dentro do... Né? Tem atitudes, eu acho assim que isso aí chama atenção, porque a mídia dá muita ressonância para esse tipo de coisa, porque envolve toda essa problemática sexual aí que... Eu acho que isso é essa coisa que nem o movimento a passeata gay, sabe? É puro, vamos dizer assim, puro exibicionismo, de todos os lados. Queridão. Falou? É o seguinte, esse programa, na verdade, está sendo gravado hoje, mas vai no ar dia 18, quarta-feira que vem. Porque esse menino, nesse horário, das 18 às 19 horas, www.radio, te mando por e-mail. Tá, manda por e-mail. Tá bom? www.radio.ufscar.br. Tá bom? Beleza, e te mando esse trem pelo e-mail, e porque na verdade nesse momento tô em outro canto, tá bom? Tá legal, Elvio. E um abraço para você, obrigado pela participação, obrigado. Tá bom? Um abraço, e a gente se vê. E pessoal, que uma última pergunta, você continua palmeirense, né? Rapaz, eu dei uma mudada, viu? E incrível, rapaz, isso é uma coisa que eu não posso falar para todos, só para as pessoas que me conhecem e que sabem que eu sou geminiano, né? Então, na verdade, eu sou corintiano agora. É, eu sabia que você tinha cometido essa desgraça. Queridão, um beijo pra você e obrigado, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, então até a semana que vem. Um grande abraço e Paracatuzum volta na próxima quarta-feira, dia 25. Ao vivo, www.paracatuzum.com.br. Paracatuzum. Tchau.